que se nós temos uma contração indiscriminada de um músculo e depois não temos o seu relaxamento, estamos a levar um aumento de tensão muscular e uma hipertonia, ou seja, aquele músculo vai estar como se fosse mais contraído, mesmo que nós não estejamos a trabalhar para isso, e depois não relaxa tão bem. Olá a todos, esta semana eu trago a Filipa Cordeiro, especialista em saúde da mulher, conselheira em aleitamento materno e fisioterapeuta de profissão. Ela esta semana vai responder a umas perguntas que uns ouvintes, isto é tudo anónimo, que nos enviaram durante os últimos meses para que ela pudesse responder. Não se esqueçam que têm o pulopodcast@gmail.com ou então a Filipa diretamente em fisioterapiacordrosa@gmail.com, tudo para responder às vossas perguntas. Até já! Sou a Kai Rocha e este é o The Pool Podcast e eu tenho aqui a Filipa Cordeiro comigo. Fisioterapeuta em saúde da mulher e conselheira em aleitamento materno. Neste episódio vamos estar a responder a umas perguntas que nos enviaram aqui para a Filipa. Uma atenção, nós vamos falar de disfunções sexuais, portanto, se tiverem isto em alta voz, cuidado quem esteja a ouvir. Sim, vai ser uma conversa muito... não digo explícita, mas com termos que normalmente a maior parte das pessoas prefere não ouvir no local de trabalho, em alta voz, ou não se sente tão à vontade em ouvir falar de sexualidade em público. Portanto, se for esse o caso, aconselho porem uns fones. Se não for esse o caso, continuem a ouvir. E, entretanto, eu sei que os homens, alguns deles vão pensar, saúde da mulher, isto não é comigo, vão passar à frente. Lembrem-se que vocês têm sempre mulheres na vossa vida, sejam namoradas, sejam mulheres, sejam mães, que se calhar têm alguns problemas deste foro e não têm coragem de falar sobre isso. Portanto, pelo menos passem este episódio às mulheres das vossas vidas, porque é informação, acho eu, bastante útil. E sim, lá está, eu que felizmente, por enquanto, ainda não tenho problemas nenhums desse foro, a verdade é que saber o que é que se passa e tipo, ter um bocadinho mais de informação sobre isso para o caso disso acontecer. Sim, é muito importante as pessoas terem sempre consciência corporal, isso em qualquer área, mas especialmente esta que não é muito falada, não é? E quanto mais consciência corporal as pessoas têm, mais ligadas estão ao próprio corpo, mais conseguem perceber quando é que algo não estará muito bem e deviam procurar algum tipo de ajuda. É sempre bom ter esse tipo de conhecimento. Exatamente. Vamos então ver quais são as perguntas que nos enviaram. Tiveste aqui algumas em que te chamavam doutora Filipa. Eu estou habituada, eu sou de Coimbra e tudo o que tenho a licenciatura é doutor por lá, portanto... Será que eu sou doutora lá então? Possivelmente. Bem, eu sou doutora! É possível. Eu já tive casos em que me tratavam dessa maneira porque... insistiam porque senão achavam que eu não era licenciada. Pronto, e então eu em algumas situações... deixo porque sei que no entender das pessoas, tento corrigir, mas não me ofendo porque sei que no entender daquelas pessoas daquela região em particular é sinal que eu tenho curso. Pronto. Quando acho que devo corrigir, que percebo que têm abertura a essa correção, corrijo. Quando vejo que têm umas visões muito rígidas, pronto, deixo passar. Para relembrar, tu não és bem uma doutora, tu és fisioterapeuta. Exatamente. Portanto, não é propriamente um doutoramento. Ainda não. Um dia. Soon. Um dia não, mas ainda bem que referiste isso, porque isso é algo que eu acho que tenho que reforçar em todos os episódios que fizermos, que é a minha formação, embora muito específica na área da saúde da mulher, não é uma formação em medicina, ou seja, eu não posso nunca dizer que sou médica, muito menos médica ginecologista neste caso, portanto fica sempre a ressalva de quando houver alguma coisa, que algo mais insistente, o que seja, pronto, algum sintoma mais persistente, devem procurar sempre um profissional de medicina, um médico. Ele depois irá prescrever se precisam de acompanhamento de fisioterapia. Isso é mais ou menos, pronto. Pois. Vamos imaginar no mundo ideal, sim, mas a questão é que havendo sempre algum sistema mais persistente ou algo efetivamente mais incómodo, devem sempre procurar a opinião do médico, como é óbvio. Claro. Agora, depois, infelizmente, há uns que não encaminham. Felizmente, agora, cada vez mais também estão alerta para o facto deste tipo de tratamento da fisioterapia, mas seja como for. Pronto, isso é pano para mangas para outro podcast. Exatamente, exatamente. Nós até mencionámos isso um bocadinho no, a Penso nível que sim. da introdução Sim. que fizemos. Vamos então começar já com as perguntinhas, porque tu tens um comboio para apanhar. Aqui o primeiro, doutora, portanto, olá, doutora Filipa. Ah, by the way, isto é tudo, são, vá, digamos, dadoras anónimas. Certo. Pois, digamos que, apesar de haver muita gente com mente aberta e o facto de estarem de facto a chegar, Não, tem lá isso respeito completamente, confidencialidade. claro, respeito completamente o anonimato, são questões muito delicadas ainda para muita gente, para a maior parte das pessoas. São questões muito delicadas e podem-nos enviar as vossas perguntas, mesmo que seja através do Facebook, nós garantimos o anonimato. Não, não vai ser divulgado o vosso nome, Exatamente, sem exatamente. preocupação. Exato. E nem têm que fazer a preocupação de, ai, uma amiga minha tem esta dúvida. Não, pode ser completamente vosso. Sim, exato. Pode ser completamente vosso, mas nós não dizemos o vosso nome nas questões, não se preocupem. Portanto, olá, doutora Filipa. Gostaria de saber uma coisa. Durante o meu período, estou a sentir os homens todos a desligar, sinto a minha vulva bastante dolorida. É normal? Normalmente, se eu tivesse uma utente a fazer-me este tipo de perguntas, eu teria que desconstruir um bocadinho mais para saber se é recente, se sempre foi assim, se é recente, se é, por exemplo, no último mês ou há 6 meses, ou pronto, temos que perceber um A bocadinho. causa. Nem, não só a causa, mas também a causa aparente aqui é o período, mas mais em termos de duração. Isso há outro fator despoletante. Agora, aquilo que eu posso dizer com toda a certeza, sem ter outros dados por trás, é que durante o ciclo menstrual há várias oscilações e isso varia muito de mulher para mulher. Há mulheres que, por exemplo, quando estão menstruadas, têm uma libido, um apetite sexual Coronar fortíssimo, aos céus. pronto. Sim. E há mulheres que não têm libido nenhuma quando estão menstruadas. Isso varia muito de pessoa para pessoa e varia tudo, é muito, tudo uma questão muito hormonal. Depois também depende se a mulher está a tomar a pílula ou não, e quem diz a pílula diz qualquer outro tipo de contracepção hormonal, mas eu aqui vou partir do princípio que não estamos a lidar com esse tipo de contraceptivo. Pode haver uma sensação de dor ou desconforto, quer na zona da vulva, quer na zona da vagina, associada a alterações hormonais. Pode ocorrer. Agora, esta questão do é normal, eu não gosto muito de usar esta palavra porque normalmente tem conotações muito negativas quando nós colocamos estas questões do ah, isto é normal. É assim, às vezes é normal uma coisa acontecer, mas não quer dizer que seja desejável ou que deva Claro, ser aceitada, não é? claro. Agora, aqui neste caso especificamente e sem ter mais informação para conseguir fazer, dar uma opinião clínica como deve ser, aquilo, as perguntas que eu devolveria seriam: este dorido é só essa sensação de desconforto ou é de facto dor? E é no início do período? É durante todos os dias? Arrasta-se no ciclo? Pronto, para avaliar esta dor temos que ter mais informação. Agora, pode acontecer, de facto, uma mulher sentir-se mais dorida na altura do período, até porque é muito normal também haver um aumento de sensibilidade. Há muitas Fluxo mulheres que, também quando estão, sanguíneo, para lá. nem é tanto pelo fluxo, aliás, há muitas mulheres que, por exemplo, preferem fazer sexo quando estão com período porque há mais, não é Sensibilidade. lubrificação, mas pronto, não há tanta segura, por assim Sim. dizer. Mas lá está, varia muito de mulher para mulher. O mais importante é assim, pode ocorrer haver este dolorido, estar mais sensível e esse aumento de sensibilidade não ser um aumento de sensibilidade prazeroso e ser já desconfortável, o que não é normal, é haver um nível de dor elevado. Isso já tem que ser avaliado clinicamente, Ok. mas é normal poder haver, sentir um bocadinho moída, dolorida, isso pode acontecer. Sim. Imaginemos que a senhora que fez esta pergunta pega nessas informações que tu deste, nessas perguntas, a quem é que ela poderá levar? Ao médico ginecologista, Ao ginecologista. sim. Ok. É o profissional mais adequado para este tipo de perguntas. Ok. Pronto, portanto, lá está aquela distinção entre fisioterapeuta e médico. É assim, nós temos muitos objetivos em comum, que é melhorar a saúde da Sim, o utente, grande neste caso, objetivo. sim, acima de tudo. E é preciso lembrar que a saúde não é definida simplesmente como ausência de doença, é também como uma sensação de bem-estar generalizado, pronto. Mas sim, se persistindo dúvidas e sintomas, é sempre dirigir-se ao médico. Temos aqui outra pergunta. Sim. E esta é um bocadinho mais, digamos, estética. Sim. Que é, aqui é uma senhora que, em vez de chamar cordeiro, chamou de cordeira. Não faz mal, também já aconteceu outras vezes. Acho que tenho os lábios vaginais muito grandes e acho feio. O que faço? Em primeiro lugar, acho que não há nada a fazer. E quando eu digo isto não há nada a fazer, não estou a dizer que a pessoa se deve sentir mal. Ai, não há nada a fazer. Isto é assim. Não tem alternativa. Não. Quando eu digo não há nada a fazer, o que eu quero dizer é: nós, há certas características do nosso corpo que podemos mudar. Podemos pintar o cabelo, podemos fazer piercings, podemos fazer tatuagens, podemos até certo ponto controlar o nosso peso, pronto. Só que há certas características corporais, como por exemplo o tamanho dos seios, quando não estamos a falar de implantes, como é óbvio, o tamanho dos seios ou a própria morfologia da vulva, isso varia muito mulher para mulher. E infelizmente, nós quando pensamos em vulvas e vaginas, porque temos que fazer aqui uma distinção importante, vagina é o canal propriamente dito, vulva é tudo o que está externo. Portanto, essa distinção é muito importante. E nós, infelizmente, quando pensamos nisso, pensamos naquelas vulvas muito bonitas, completamente depiladas dos livros de anatomia, ou eventualmente com uma penugenzinha na parte superior. Ou da pornografia. Ou, exatamente, ou de filmes pornográficos, aquelas vulvas muito picture perfect, com grandes lábios minúsculos, com pequenos lábios também muito pequeninos. E isso é mais uma coisa em que a nossa autoimagem é prejudicada, como se já não fosse suficiente tudo o resto que nós vemos, isso também contribui. É verdade. Mas pronto, a autoimagem sofre sempre a partir do momento que só consideramos um tipo de corpo como o ideal. Portanto, cada qual tem um tipo de corpo diferente, e neste caso, cada vulva é diferente, cada vagina é diferente. E é importante desmistificar isso. Porquê? Porque há mulheres que têm os grandes lábios maiores e têm os pequenos lábios mais pequeninos. Há mulheres que têm os grandes lábios quase inexistentes e que têm os pequenos lábios muito grandes. E cada qual tem uma vulva diferente. Não podemos escolher. Não podemos escolher aquilo que temos que perceber é que não há vulvas bonitas nem feias. Há vulvas, ponto final. Pois é, isso é um instrumento. Sim, é uma parte do nosso corpo. É como se nós temos um sinal na mão ou um dedo ligeiramente torto. Pronto, é algo mesmo nosso. E há, felizmente agora, há muita. Há pessoas que têm narizes mais repenicados. É verdade, é verdade. E felizmente agora há muitos recursos, muitos sites, etc., onde as pessoas podem ver, podem ter acesso a, seja fotografia, seja do que for, de outros corpos que não os delas e perceber, caramba, então afinal o meu não é feio, afinal isto é uma coisa perfeitamente normal, a minha vulva é minha, a daquela é um bocado parecida com a minha e a da outra não tem nada a ver. Há, por exemplo, o site do Great Wall of Vagina, eu depois vou incluir alguns links. Eu vou pôr no post e vou pôr no Sim, post do Facebook. e quando eu partilhar na página da Fisioterapia Cor-de-Rosa também vou incluir esses links que são muito importantes para as pessoas terem noção do que é que são corpos normais. No fundo, normal é o que cada um de nós tem. Pronto, e as morfologias são diferentes e é muito importante perceber que não é por uma pessoa ter os lábios, os grandes lábios um bocadinho mais rechonchudinhos que tem uma vulva feia. Não, simplesmente ela está habituada a que as únicas referências de vulva que tem sejam aquelas lisinhas. É uma questão de não ser divulgado outro tipo de imagem. É um bocado como as publicidades aos cremes de mãos só terem aquelas mãos muito magrinhas, com dedos muito compridos e Delicadas, delicados, unhas lindas e alongadas. Pronto, é um pouco como isso. E depois a pessoa, a certo ponto, há pessoas que olham para as mãos e acham que as mãos não são normais porque são mais rechonchudinhas. Pronto, ou que não têm os dedos tão compridos. Ou que têm as unhas mais curtas. Por exemplo. E vamos então falar sobre a terceira pergunta. Desta vez acertaram, é uma questão para a fisioterapeuta Filipa. Eu sou uma pessoa muito sensível, ela escreveu mesmo, muito sensível, é fofinho. À mínima coisa digo, ai. Até que ponto é que eu sou hipersensível e até que ponto é que eu tenho mesmo que ir ao médico? Ok, é assim. cada um de nós, isso, há pessoas que têm esse tipo de problema e há pessoas que têm o problema oposto, que é, acontece tudo e nunca vão ao médico. Sim, é verdade. Nós temos sempre que tentar atingir este equilíbrio, ou seja, aqui temos duas questões, não é só a questão de o que é que são sintomas relevantes para ir ao médico, temos também a questão de o que é que eu considero como importante. E temos aqui um dos opostos dessa régua, que é reagir demais, eventualmente, a coisas que podem não ser necessárias, mas depois, quando os sintomas são relevantes, como é que eu distingo, não é? Eu digo sempre às minhas utentes que quando têm algum sintoma mais persistente ou algo que lhes afeta a qualidade de vida, que se devem dirigir ao médico. Ou à médica, não é importante dizer que eu digo médicos de forma geral, mas eu estou médico ou médica, não é? Dá os dois géneros. Mas que se afeta a qualidade de vida, devem ir ao médico. Se têm uma dor persistente, se têm um desconforto persistente, pronto. A chave que eu dou é precisamente essa. Porque infelizmente há pessoas que se preocupam com coisas mínimas porque já é delas, porque têm um nível de ansiedade mais elevada, mas pronto, essa parte já não será tanto comigo, que embora esteja ligado ao meu trabalho, porque cada pessoa tem já de si, quem diz níveis de ansiedade, diz níveis de preocupação, diz, pronto, características pessoais que já são da própria pessoa. O que é certo é que eu não posso dizer à pessoa, ah não, você só vai ao médico quando isso for uma coisa séria, porque para aquela pessoa aquilo é sério. Eu não vou desvalorizar isso, não é? Portanto, aquilo que eu digo sempre é, se está a causar desconforto à sua vida, se está a alterar a sua qualidade de vida, se lhe provoca diferença no seu dia-a-dia, então vá. Explique de que maneira é que isso está a alterar a sua qualidade de vida. Ok, fica aqui então a dica. Portanto, temos aqui outra doutora. Doutora Filipa, eu passo o dia no escritório. Até que ponto é que poderia melhorar a minha saúde pélvica? Uso Kegels? Ora bem, antes de responder à pergunta, vou só esclarecer a questão dos Kegels, que há pessoas que podem não estar tão familiarizadas com esse termo. Exatamente, sim. Os famosos Kegels são exercícios... O nome da marca ou o nome da coisa? Não, foi o médico, acho que é o apelido do médico originalmente que divulgou. Eu acho que sim. Portanto, o que é que são esses exercícios? São, no fundo, exercícios de fortalecimento do pavimento pélvico. Quando uma pessoa diz, eu faço exercícios de Kegel, no fundo o que ela diz é, eu aperto o meu pavimento pélvico. Pronto. No fundo, é isso. Que eles são conhecidos mais no mundo anglo-saxónico do que cá. As pessoas lá conhecem mais, sim, por enquanto, conhecem mais a palavra Kegels e associam mais isso a uma contração do pavimento pélvico. Lá está uma pessoa portuguesa. Lá está uma pessoa portuguesa que soube o quê? Não, eles são conhecidos, não são tão conhecidos como sim, no sim, mundo sim. anglo-saxónico. Sim. Posto este esclarecimento, há uma coisa muito importante relativamente, e eu por acaso queria que alguém fizesse esta pergunta, porque mencionasse a questão destes exercícios, porque há muita gente que os faz indiscriminadamente e que isso pode vir a causar uma patologia. Isto porquê? Porque se nós temos uma contração indiscriminada de um músculo e depois não temos o seu relaxamento, estamos a levar um aumento de tensão muscular e uma hipertonia, ou seja, aquele músculo vai estar como se fosse mais contraído, mesmo que nós não estejamos a trabalhar para isso, e depois não relaxa tão bem. E há, de facto, alguns pavimentos pélvicos já com alguns problemas por pessoas que fazem Kegels em demasia e depois não fazem a parte do relaxamento. Por qualquer plano de fortalecimento do pavimento pélvico deve estar associado também a um relaxamento a seguir. E quando eu digo relaxamento, não estou a dizer a pessoa sentar-se no chão e fazer não estou a dizer isso. Estou mesmo a dizer o simples facto de relaxar o músculo. Após essa contração, ou esses momentos de contração, de potenciar o relaxamento muscular. Se não estamos a aumentar a tensão e não nos estamos a preocupar com a componente de relaxamento, isso pode criar uma situação patológica. Onde é que a pessoa sabe, tipo, o que fazer? Nós falaremos disso mais aprofundadamente, mas regra geral é difícil verbalmente e sem estar com a mão na massa, é difícil a pessoa perceber o que é uma contração e perceber o que é o relaxamento. Eu acho que um dia seria boa ideia fazermos um podcast um bocado mais explícito, no sentido de dar ordens verbais específicas às pessoas se quiserem experimentar. Ok. Mas é algo que não pode ser feito no escritório de todo. Este ensino, como eu estou a dizer, só que, como é óbvio, o ensino verbal, isto é só uma dica para a pessoa ter uma vaga noção do que é, porque pode depois ir fazer uma coisa errada. Pode depois estar a fazer uma coisa errada na prática. A melhor maneira de saber o que é uma contração de pavimento pélvico eficaz e o que é um relaxamento eficaz após a contração é ter uma sessão com uma fisioterapeuta de uroginecologia. Isso é a melhor maneira, porque aí é dado o feedback in vivo, sim, no momento, e aí, porque há pessoas que podem contrair e não relaxam tão bem, ou pode haver pessoas que acham que estão a contrair e afinal não estão, e estão a contrair outra coisa completamente diferente. Isso é muito, muito, muito, muito frequente. Okay. Pronto, mas relativamente a melhorar a saúde pélvica, é assim, os Kegels podem ajudar, é certo, mas há outras questões de estilo de vida que podem ser tão ou mais importantes como Kegels. Estou aqui a ver o exemplo de alguém que passa o dia no escritório. O que é que aqui acontece normalmente? Temos alguma inatividade, não é? Sim, sentada à secretária, portanto podemos ter aqui alterações de postura, podemos ter aqui outras questões. De regra geral, para melhorarmos a saúde pélvica, podemos fazer várias coisas. Em primeiro lugar, hidratar. Isto parece ser aquela coisa, aquele lugar comum que toda a gente sabe, deve beber 1,5 litro de água por dia, mas eu estou a dizer isto por dois motivos. Não só para o sistema urinário estar ali impecável a funcionar, e para não termos uma urina muito concentrada, que também não é muito bom para aquela zona estar a ser constantemente exposta a uma urina mais concentrada. Assim, a urina fica mais diluída, pronto. Ah, é? Não sabia que a urina... É só por, não é tão agressivo em termos de compostos de, de compostos da urina, areias. De todas as substâncias. Sim. É tanto pela questão das areias, isso já é outra coisa completamente diferente. Okay. Mas mais por uma questão de até o próprio pH da urina também é influenciado e pode haver pessoas mais sensíveis. Sim. E com tendência também por causa da questão das infecções urinárias, de não, sim. não haver tanta... A partir do momento que há menos hidratação, pronto, a urina ficando mais concentrada, não quer dizer que leve a, mas pode contribuir juntamente com outros fatores para disputar ali algo. Não é a causa, mas ajuda. Exatamente. E também por uma questão da parte intestinal, porque há muita gente obstipada porque não bebe água suficiente, por exemplo. As fezes também têm que estar com um nível, com uma percentagem de água adequada para conseguirem ser expulsas da maneira mais eficaz e com menos esforço para o organismo. Portanto, interfere com as duas coisas. Ou não comem tanta fibra como deviam. Também. Mas em regra geral, em questão de estilos de vida, não estou a dizer para a pessoa que passa o dia no escritório, sai do escritório e vai fazer uma hora de ginásio. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer pequenas mudanças que a pessoa pode fazer no seu dia-a-dia. Beber esse 1,5 litro de água, o típico 1,5 litro de água, para ajudar nestas duas questões. Pronto, tentar mexer um bocadinho mais no escritório, por exemplo, de vez em quando levantar-se um bocadinho mais, para não estar constantemente ali parada. Isto ajuda com tudo, ajuda com postura, tudo mais. Pronto. Há pessoas que às vezes usam aquelas almofadas tipo donut no escritório, porque as cadeiras não são muito, muito boas para o rabiosque. Só que essas almofadas, contrariamente ao que é crença geral, devem ser evitadas. Isto porquê? Porque as almofadas, como têm um buraco no meio, são donut, não é? O que acontece é que todo o peso do corpo vai estar canalizado ali para aquele buraco da almofada, o que pode provocar uma maior tensão na zona vaginal e na zona anal. Ou seja, podemos estar ali a criar alguma tensão prolongada, com as pessoas que usam essas almofadas durante horas, que pode criar, pode levar a problemas na zona do períneo, sim. Aquelas bolas enormes que se vê às vezes naqueles escritórios. Podem usar, sim. É bom? Podem usar, sim. Não, não estou a dizer para estarem o dia todo lá sentados, mas, por exemplo, durante um bocado substituem, sei lá, durante uns 15 minutitos substituem a cadeira do escritório por uma dessas bolas e depois voltam outra vez para a cadeira. Não tem que ser nem do 8 ao 80, até porque há bibliografia que diz que essas bolas o dia todo também não é muito boa ideia. Uns 10, 15 minutinhos estarem lá, só para não estarem constantemente ali naquela posição e para estarem até com uma postura mais ativa, pronto. Para além disso, outra coisa que é muito importante e que nem sempre é possível, quando têm que ir à casa de banho, vão. Isto para tudo, seja para urinar, seja para defecar, tem que ser mesmo. E torna-se particularmente importante quando estamos a falar da parte intestinal. Porquê? Porque uma pessoa estar a prender e não ir logo quando precisa, aquilo que acontece é que, para além de estar a contrair a musculatura do pavimento pélvico, porque não pode deixar escapar nada, como é óbvio, está ali apertadinha de todo, fica muito mais contraída e lá está a questão do aumento de tensão. Depois, o que normalmente acontece é, depois, quando vai à casa de banho, tem que fazer força. E essa força, esse training, o que acontece é que estamos a fazer força contra um pavimento pélvico que depois vai ser constantemente martirizado. Se uma pessoa, o meu problema não é uma pessoa, uma vez por outra, não vai à casa bem a tempo. O problema é uma vez e outra, repetida ao longo do Horas tempo, e depois esquecer. prolongadamente, temos aquele períneo constantemente a ser forçado, e pode também criar alguma situação mais patológica. Mas é essencialmente aquelas coisas que nós sempre ouvimos dizer: quando tiveres que ir à casa de banho, vai e bebe água e Nossa, mãe diz mexe, isso. pronto, que já ouvimos das nossas mães e dos nossos familiares. É essencialmente tudo isso, se for feito certinho, melhora a nossa saúde pélvica imenso. Portanto, não é preciso fazer uma coisa tipo Não rocket é preciso mudar science. drasticamente a nossa rotina. Há várias coisas que se podem incorporar, isso é muito importante. Há várias coisas que nós podemos incorporar para melhorar a nossa saúde pélvica. Depois os Kegels, quando falamos mais aprofundadamente das contrações. Pronto, essencialmente estas pequenas mudanças no estilo de vida, mas depois há várias coisas que estão relacionadas. Por exemplo, aumentar a hidratação e fazer mais exercício físico. E atenção, que o exercício físico que eu estou a dizer pode ser fazer um percurso Uma caminhada. de 15 minutos do autocarro para o trabalho, em vez de estar a fazer aquela última paragem antes do nosso trabalho, fazer esse último percurso a pé, por exemplo. Isso feito de manhã e feito à noite, todos os dias, pode ajudar muito, até porque o próprio exercício físico também ajuda, por exemplo, na componente intestinal. As pessoas muito obstipadas também é muito bom para elas. E ouvi dizer que também faz muito bem à saúde mental, uma caminhada. Sim. O exercício, regra geral, faz bem a tudo. Faz, exatamente. Quando é feito com moderação. Sim, Também é preciso dizer claro, claro. isso. Temos aqui uma senhora também que acertou e disse Fisio Filipa Cordeiro. Estou grávida, parabéns, antes de mais nada. Sim, parabéns. E apesar de estar tudo aparentemente normal, gostava de saber se poderia fazer alguns exercícios ou tratamentos para que o meu parto corra bem. E no pós-parto. Ok. Temos aqui uma pergunta muito, muito específica, e apesar de eu estar um bocado restrita em termos de tempo, eu quis respondê-la na mesma. Porquê? Porque temos aqui mais uma vez a tal questão de eu não posso dar uma resposta a 100% porque não tenho a pessoa à minha frente, não lhe posso perguntar, Claro, não claro, tenho claro, claro. outras informações, pronto. Portanto, eu vou no fundo dizer aquilo que diria a qualquer grávida que me fizesse uma pergunta sobre exercício físico. É assim, em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns. A questão aqui é que qualquer pergunta, qualquer grávida que me pergunte, posso fazer exercício A, B, C ou D? Eu digo, não sei. Em primeiro lugar, temos que saber se há autorização por parte do médico para fazer qualquer tipo de exercício. Portanto, eu não faço um plano de exercícios para uma grávida ou aconselho em termos de exercício mais específico sem saber isso. E quando eu estou a dizer saber isso, estou a dizer uma autorização por escrito. Mesmo por. Pronto, para nos certificarmos que de facto. Está Ok, tudo então, bem. por exemplo, aquelas grávidas que se querem manter ativa durante a gravidez precisam mesmo ter uma. Para salvaguarda, não é que não o possam fazer, é mesmo por uma questão de salvaguarda quer da própria grávida, quer do profissional que a está a acompanhar, Exatamente. que não o médico ou obstetra, atenção, que está a acompanhar. É assim, depois temos aqui outra questão, que é, temos uma grávida que já fazia desporto ou atividade física, ou temos uma grávida que antes era sedentária? Porque uma grávida que sempre teve um certo nível de atividade física, à partida, se ela continuar com as adaptações necessárias, não vai haver grande problema. Agora, uma grávida que sempre tenha sido sedentária e que agora quer ter um estilo de vida mais ativo, que eu apoio completamente, tem que ter algumas considerações, que é, não está habituada a um determinado nível de esforço. Ou seja, aí temos que ter mais preocupação no sentido de personalizarmos ao máximo e adaptarmos ao máximo, tendo em conta que não havia um historial de exercício com aquela mulher. Portanto, quando eu digo preocupações, é só nesse sentido, ter mais atenção, não é preocupação na definição típica de ai, agora estou preocupada. Não, é mesmo de ter ter a noção que está a exercitar por dois. Também, sim, mas isso por dois ou por três, às vezes até por quatro. Pronto. Acontece. Mas normalmente essas gravidezes têm outras coisas que se liga, mas sim, lá está. Sim. Pronto, relativamente a exercícios, a pergunta refere especificamente a exercícios para que o parto corra bem. É assim, feito esta ressalva no começo, eu quero realçar também a importância de se fazer preparação para o parto. Isto porquê? Não só porque normalmente todas as classes de preparação para o parto também envolvem posturas de facilitação do parto e alguns exercícios que também se podem fazer. Aulas mesmo, sim, okay. Que se fazem na maternidade, no centro de saúde, em centros de preparação para o parto. Em gabinetes de, por exemplo, fisioterapia em saúde da mulher ou clínicas que tenham essa vertente, também é comum fazer, normalmente com uma equipa multidisciplinar, ou com pronto, ou tendo já sido acompanhado por essas valências de estar especificamente só à procura de exercício. Às vezes acontece, mas aí vem outra vez a tal questão de temos que ter a certeza se o médico autoriza, pronto. Mas seja como for, é assim, esses exercícios, se pode fazer alguns exercícios, o conselho que eu, o único conselho, aliás, que eu posso dar agora, sem saber quantas semanas está, sem saber se é a primeira gravidez, sem saber se há aqui outros antecedentes, sem saber se estamos a falar de uma mamã que já fazia exercício ou que Sim. não costumava fazer, Sim. a única coisa que eu estou 100% à vontade de dizer que pode fazer é, de facto, mexa-se. Okay. Com coisas mais básicas, como, por exemplo, uma caminhada. Uhum. Aquele exercício que, regra geral, não faz mal a ninguém. Que é mesmo o caminhar. Pronto. A caminhada é muito bom. Acho que as pessoas desvalorizam um bocado a caminhada. Uhum. Porque a caminhada é muito bom. É baixo impacto. Acho que as pessoas normalmente associam com séniores. E não se lembram que é para toda a gente mesmo. Dos 18 aos 80 ou até mais. Mas, por exemplo, hidroginástica seria bom? Hidroginástica, é assim, hidroterapia, sim. Hidroterapia é feita por fisioterapeutas em contexto aquático, porque os exercícios normalmente são mais personalizados e mais clínicos, lá está. Hidroginástica muitas vezes pode ser mais agressivo, porque hidroginástica, se for uma boa classe de hidroginástica, os professores tentam sempre personalizar, só que hidroginástica, a regra geral, é sempre mais puxado e mais agressivo, e há grávidas que podem não ir para o meio aquático, por exemplo. Pronto, mas relativamente ao pós-parto, depois também há coisas que pode fazer, mas depois aí temos muitas outras considerações que temos, sim, temos mesmo muita coisa a considerar. Aquilo, o conselho que eu dou, para além de tudo aquilo que eu já disse, é ter uma sessão de avaliação com uma fisioterapeuta desta área, para que possa ser delineado um plano de exercícios o mais personalizado possível, tendo em conta tudo o resto. E também para, mais uma vez, a questão do pavimento pélvico, também para nos garantirmos que essa parte fica mais salvaguardada, porque tão importante como os exercícios, como o exercício físico normal, entre aspas, é termos a certeza que aquele perino está preparado para isso e que está preparado para o parto também. E isso é algo que um fisioterapeuta de saúde da mulher, que também estará preocupado numa sessão com uma mulher grávida. E pronto, 5 perguntinhas bem respondidas, Sim. acho eu. Não se esqueçam que os nossos contactos estão sempre abertos, ou seja, nós queremos receber perguntas, mais perguntas. Sim. Façam perguntas, tentem se informar o máximo possível, nós estamos aqui exatamente para isso. Queres dar mais algum conselho, Filipe? Não, só reforçar essa parte, e se houver alguma coisa que não se sintam à vontade de estar a expor essa pergunta, mesmo que anonimamente, no podcast, podem contactar-me, estou a dizer a mim, pronto, relativamente a esta área especificamente, através da minha página no Facebook, Fisioterapia Cor-de-Rosa, está bem? Mandem mensagem ou também podem mandar e-mail para fisioterapiacordrosa@gmail.com. Sem hífenes, é mesmo tudo pegado. fisioterapiacordrosa@gmail.com. Podem contactar-me dessa forma se tiverem alguma dúvida, que não se sintam tão à vontade a levar para público. Ou se, por outro lado, fizeram alguma destas questões, mas sentiram que havia ali qualquer coisa mais específica do vosso caso que gostavam de perguntar a opinião. Exatamente. Também o podem fazer, estão à vontade. Portanto, as senhoras que mandaram perguntas e a Filipa não pôde responder de uma forma mais personalizada, contactem-nos de novo para falarem com a Filipa ou ela. Também não fiquem com medo com o facto de ela ser de Coimbra e trabalhar em Coimbra. Ela tem referências em todo o país, quase. Sim, sim. Portanto, isso também se consegue. Se for alguém aqui de Lisboa, sem problema, também consigo encaminhar para colegas que cá estão. Portanto, todo o país, ela tem connects por todo lado. Muito networking, muito networking. Pronto, estão à vontade. Sim. Portanto, obrigadíssima, Filipe. De nada, obrigada eu. E até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, pulpodcast@gmail.com ou fisioterapiacordrosa@gmail.com. Também têm as nossas respectivas páginas do Facebook, portanto é o The Pool Podcast e a Fisioterapia Cor-de-Rosa, para contactar-me a mim ou à Filipa, para no próximo episódio em que ela esteja cá, possa tirar ainda mais dúvidas. Não se esqueçam também que estamos no Stitcher, no iTunes e em todos esses apps onde vocês podem ouvir podcasts. Espero que tenham gostado e até para a semana.